Muy buenas a todos y a todas. Magnífico reitor da nossa universidade, caro Henrique, e em ti cumprimentar toda a equipa empossada, caro André, e em ti cumprimentar toda a equipa desempossada, queridas alunas, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. Duas palavras simples para não fazer concorrência ao André e não demorar a minha agenda, porque tenho um compromisso muito importante aqui a bocado. E a primeira palavra, obviamente, para quem cessa funções. Agradecer profundamente ao André e à turma do André, mas queria personificar nele, não tanto o trabalho feito, não tanto aquilo que ficou a constituir património da nossa associação académica, mas a capacidade de assumir compromissos e de honrar compromissos. Não nos conhecíamos de lado nenhum. Éramos dois caloiros quando, com o alto patrocínio do nosso reitor, jantámos juntos. Eu paguei. O reitor pagou. E, aliás, fica já combinado com este entusiasmo com que o reitor lembrou esse feito heroico de ter pago um jantar, que o jantar que vamos fazer com o Henrique é também pago pelo reitor. Mas nessa conversa fizemos um compromisso entre nós três. O compromisso era de abrirmos uma página nova na nossa relação de trabalho entre a nossa Associação Académica e a nossa Câmara Municipal, representante e gestora da cidade e do município, na certeza de que já tínhamos um compromisso previamente assumido entre a nossa Câmara e a nossa reitoria gestora de primeira condição da nossa Universidade. E aquilo que hoje é muito importante, especialmente nos momentos de dificuldade, porque todos passamos, em primeiro lugar é saber compreendermos as dificuldades dos nossos parceiros e, em segundo lugar, é sabermos honrar os nossos compromissos. E aquilo que devo aqui testemunhar é que o André, gestor e representante da nossa ação académica, dos nossos estudantes, honrou todos os compromissos que assumimos. Geriu dificuldades da reforma e da mudança, mas os seus parceiros sempre estiveram ao mesmo nível para honrar esses mesmos compromissos que fomos capazes de assumir. E é por isso, com muita alegria, não tanto que agradeço as palavras ao André, mas que agradeço essa capacidade e essa competência de assumir compromissos e de os honrar, e por aí termos um legado de confiança para partirmos para a vida de construção do futuro que vai chegando a cada dia, para sermos capazes de fazer mais coisas e melhores coisas pela nossa academia. E o André representa aqui bem uma nota que eu gostava de partilhar. Infeliz o estudante que, o tendo sido, não leva a chama intensa de ter sido académico para a sua vida. E infeliz a cidade que, tendo uma universidade dentro de si, assume o absurdo, como a nossa assumiu durante 40 anos, de não ser universitária. Tenho a certeza absoluta que o André leva para a sua vida a chama absolutamente insubstituível e única de alimentar a condição da irreverência de ser académico, da vontade e da gana de fazer todos os dias melhor para a sua vida. Na certeza absoluta que, com este trabalho, nós conseguimos assumir de uma vez por todas que a cidade de Aveiro é agora uma cidade universitária de plena condição, e o tal Aveiro é nosso. É mesmo verdade, porque os cidadãos desta cidade assumem definitivamente a condição de cidade universitária, e os estudantes e a gente desta universidade assume definitivamente a sua condição de cidadania na sua prática de vida como académicos que queremos que continue a ser. E é por isso que a minha segunda palavra, e breve, é para o Henrique, para a sua equipa, para a sua determinação. Dizia um amigo meu, quando assumi uma função muito importante, que ia ser muito breve nas palavras, que queria que as palavras longas e difíceis de sair fossem no momento da despedida. E assim foi aqui, e assim deve ser sempre. E em ti, Henrique, fica o meu depósito de confiança total e absoluto para prosseguirmos o nosso caminho de fazermos mais e fazermos melhor pela nossa academia, pela nossa ação académica, pela nossa universidade, pela nossa cidade, por tudo aquilo que pode receber um contributo importante de cada um de nós, para que, no conjunto da nossa vida, da nossa gente e das nossas comunidades, possamos ser todos mais capazes, mais competentes, na certeza absoluta de que sendo, vamos ser todos um bocadinho mais felizes. Desejo-te a ti toda a felicidade, à turma toda, à equipa, com a certeza de teres na Câmara Municipal um parceiro e estarmos sempre ao dispor para seguirmos um caminho positivo, de crescimento, na certeza absoluta que vamos todos sair a ganhar. Que sejas feliz, empenhado e dedicado e que possamos seguir este caminho de bom crescimento. Muito obrigado, felicidades, força, que tudo corra bem. Muito obrigado.